Portão 3196, se aproximando da Taxi Juliette para ingresso. O portão é o 01, está livre ingresso, portão 01. Livre ingresso para o Uno, confirmando pode ser ingresso pela Índia? É o seu critério. 3196, obrigado. Para Recife, autorizado no 410, uniforme Whisky 58, subida a Tuca, transição Aracaju, curva esquerda, 5121, o transponder 198, controle. 410 está aprovado, via Whisky 58, decolando na Tuca, Aracaju, curva esquerda, transponder 5121, controle 198. Segundo 21 no transponder, portão 062, deixa eu pronto o voo no 260. Controle de Salvador Azul 4106, bom dia, ciente da Oscar. Uno 06, acione identificação. Identificou, 4106. Patrono 06, senhor, solicita quando possível o comando 366 para efetuar o RNAC. Inicialmente vai executar STAR, ETAP, DS-060, via chegada MARI. Pós ETAP, piloto 366. Afirmativo então, então está autorizado até o 060, via, após ETAP e o 366, 4106. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Papa Bravo Serra Tango, passa o 200 para 1110. Sérgio Bravo Serra Tango, acione a identificação, continua descida até o nível 040. Via chegada a Bonf, vigilância. Para o 040, via Bonf, está sem da Oscar, o Bravo Serra Tango. Ótimo. Salvador 4106, pode manter velocidade em Mari? Aprovado. Graças. Redução a partir de etapa, ok? Redução a partir de etapa, ok. 4106. Controle Salvador, papapapa, Bravo Serra Tango. Teria a possibilidade de prosseguir para pouso na 17? O Bravo Serra Tango vai prosseguir para o setor dos hangares. Correlação 4 quando mais próximo. Inicialmente, se eu manter o procedimento e mais próximo, se eu faço a solicitação diretamente à torre, circula para pouso na 17. Gente, então vai aguardar mais próximo a torre para a certa. Grato. Obrigado, reporte táxi no 260. Positivo, chamando a táxi no 260. E redução para aproximação. Até 2500 com 0112, sai a redução. 4106. 4106. Voo no 260, 80 bola, 3 horas de alterna Salvador. Teve só o PB? 80, 80. Gente, Gol no 260, autorizado táxi em frente, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 62, tem um bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera na Delta, chama torre 262, chama 260. Serra Tango, redução 170 nós, desce 3 mil pés, ajuste 1012. 170 para 3000, 1012, Bravo Serra Tango. Visual 4106. Cara, 4106, chame a tua em 1.86, atento à cabeceira deslocada, 1.200 metros. Seguinte, de cabeceira, chama 186, obrigado, bom dia. Bom pouso. Azul, bom dia, azul 4106. Azul 4106, continue a aproximação, vai dar autorização de pouso, cabeceira deslocada em 1.200 metros. Seguinte, da cabeceira. Prosseguindo a aproximação, 4106. Para autorização. Gente, 270 Natal, aguarde cópia, o ponto era 4624. Aguardando, tá tudo bem. Para pouso na pista 17. Então, descendo para 2000, sem glide, autorizado ILS, aguardando autorização para Natal. Com a torre, o braço é atrás, 17. Afirmativo, eu informo que o ILS opera sem glide e a cabeceira está deslocada no 1.200 metros. Cabeceira deslocada, gente, para acertar. Olá, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Deve decolagem da 0-2-0. O azul 4-1-0-6, continua na aproximação, aguardando a autorização de pouso. 0-6, está passando o 3-7-2. G4060, desça via chegada a Mário para nível 050, acionando identificação. Identificou via Mário para 050, azul. 00. Gente, aguarde cópia, não tem seu plano de sistema, deve estar chegando agora. Quando eu chegar no sistema, eu entro em coordenação com o Centro do Recife para pagar a cópia. Tem colega, poderia confirmar mais ou menos qual seria a saída aí? Seria Zulu 14? Informativo. Israel Blaze. Entendi. Azul 4106, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 09 nós, cheque 100. Baixou e travou livre, pouso 10, 4106. Zulu 1260, decolado aos 3-1, fechando o controle em 119, decimal 8. 098, bom dia. Salvador 1260 na Pucaracaju, cruza 1600. Contato radar na decolagem, vigilância, saída Puca no 260. Puca 1260, vigilância. O Bravo Serra Tango estabilizando no IRS da 10. Espanha pouso na 17, torre frequência 118, decimal 6. 1086, o Bravo Serra Tango grave. Tá pronto, cópia, tá sério? Tá pronto. Força Aérea 4624, autorizado Natal, nível 270, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, transponder 5130. Para Natal, decolagem da pista 10, 1.200 metros deslocada à frente, a forma da decolagem curva esquerda, saída curva, transição de impacto, decolando 1.9, decimal 8.0, aciona o 5131, contra 4124. O nível autorizado foi o 270 e o transponder é 5130. Nível 270, transponder 5130, contra 4924. Correto no pátio militar, livre acionamento, rapaz, pronto para o táxi, Força Aérea 4624. Força Aérea 4624. Azul 4106 no solo aos 34, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9, bom dia. 219, boa. O papapá Bravo Sierra Tango, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, cheque o trem. Livre pouso então, Bravo Sierra Tango, pista 17. Vento 110 graus, 09 nós. Feito o vento, baixa a cada, Bravo Sierra Tango. Pronto, cópia. Pronto para cópia, tá? 3191. Tan 3191, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14, até Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 10, deslocada 1200 metros, com curva à esquerda, subida da L, transição Blaze. Correção, curva à direita, subida da L, transição Blaze. Frequência do controle 119.8, transponder 5136, TAM 3191. Confirmeiro, via Upper Zulu 14 até que ponto? Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317. Realizado nível 360 Galeão, Upper Zulu 14 até Toquim, depois Toquim Upper Alpha 317, saída da El Blast, com curva à direita. Controle 119.80, transponder 5136, TAM 3191. Correto, portão 02, pronto, TAM 3191. Vamos lá, TAM 3191. Para o táxi, Força 4624. Força Aérea 4624, confirma o TOB. 02. 02 a bordo, está autorizado o táxi até a Taxiway Hotel. Na hotel, chame a torre 118.612, tenha um bom voo, Força Aérea 4624. Autorizado, hotel, lá de camarada, rolo 8, pessoal, meu, obrigado. Colo gol no 765, informação papá. Correção no 777, informação papá. No 777, Porto Seguro 320, já autorizado o wide copy. 1260. 2085-2545-2060. Ótimo. 3895, tenho 34, já autorizado, solicita 38? 340, pode ser 3895. Gente, um minuto para a cópia, número 2. Número 2, número 2, 3895. Azul 4106, autorizado, táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, 4106. Uno 777, cópia. Prossiga. Uno 777, autorizado, Porto Seguro, nível 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1200 metros, com curva à direita, subida da L, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5133. Autorizado, Porto Seguro, nível de voo 320, via Upper Whisky 50, decola a pista 10. Tem os primeiros 1.200 metros, curva à direita, saída da El, transição de Nera, controle 119.8, transponder 5133, gol 1777. 1777, correto, portão 04, chame pronto para o pushback, acionamento. 77. TAM 3895, cópia. 3895, prossiga. TAM 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10, deslocada 1.200 metros com curva à direita. Subida da El, transição Diner. Frequência do controle 119.8, transponder 5127. Sim, autorizado. autorizado para São Paulo Guarulhos, nível de voo 340. Aerovia Upperwing 50, decolada pista 10 com recuo de 1.200 metros. Curva direita após decolagem, saída da EL, transição de NER. Controle 119.8 e o transponder 5127, TAM 3895. TAM 3895, correto, portão 01, chame pronto para pushback e acionamento. Chamada 3895. Passou a etapa e vai livrar o 060 para o 050 azul, 4060. Afirmativo, desce 2.000 pés, ajuste no 02, livre LS, atento a cabeceira deslocada no 1.200 metros azul. Afirmativo, até 2.000 com o 02, está livre LS com sem glide com a cabeceira deslocada. Sim. Força aérea 4624, a cabeceira deslocada está um pouco à frente da taxiway Delta, está visual com a mesma? Visual está curvando para a cabeceira Delta. Gente, táxi um pouco mais à frente, a cabeceira está logo após a Delta. Visual agora o 424. Colo Golna 777, posição 04, pushback, acionamento. Golna 777, porto seguro, porta 04, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Livre pushback, acionamento, na 777. ILS vai passar símbolo azul, tá visual com a pista. 2.000 pés via a forma estabilizada. O azul 4060, torre, frequência 118.6. 286, até já. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4060 vai passar sim, mas não tem checado. Azul 4060, tráfego avistado, atente a cabeceira deslocada em 1200 metros, São Justino 012, pouso autorizado, pista 10, 1130 graus, 089. Livre pouso na 10 com a cabeceira deslocada em 1200 metros, Azul. Mara estabilizado, 6740. Sul Salvador, boa tarde, o Força Aérea 4624, saída Tupo, transição Zipar. A bordo, autonomia 0250, alternando com fim. 1777, autorizado táxi, à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118, decimal 62, então bom voo. Direita, Índia Alfa, ponto de espera Delta, 18, decimal 62, 1777, bom dia. Jet 6740 reduza para aproximação, 1011 permanece. Fazendo 1011, 6740.